cor, ondas do mar em meus cabelos, raios de sol entre meus dedos, atende a voz dos meus apelos, nunca se esqueça de mim. Procure a lua nova em meu semblante, o reluzir dos diamantes, o teu farol dos navegantes, brilha aqui dentro de mim. Meu amor, não tenhas medo de se ver feliz. Os flamboyantes acordam cedo todas as manhãs. Cada dia mais e mais meu coração diz que nossas almas são duas irmãs. Amo logo assim como tu és, o que penso, o que falo, o que sinto, meu amor, deposito aos teus pés. Ah, como eu te amo, logo assim como tu és, o que penso, o que falo, meu amor, deposito aos teus pés. Procuro saber da chuva de granizo que desabou no meu sorriso, quando teu beijo sem juízo quase se esquece de mim. Procuro no meu olhar um arco-íris, se te encontrar não te admires, quando chorares, quando rires, nunca se esqueça de mim. Meu amor, não tenhas medo de se ver feliz. Flamboyantes acordam cedo todas as manhãs. Cada dia mais e mais meu coração me diz que nossas almas são duas irmãs. Ah, como eu te amo, logo assim como tu és, o que penso, o que falo, o que sinto, meu amor, deposito aos teus pés. Ah, como eu te amo, logo assim como tu és, o que penso, o que falo, o que sinto, meu amor, deposito aos teus pés. Meu amor, deposito aos teus pés.